I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Andei, começa agora a edição de número 62 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Ao meu lado direito, Léo Miranda. Opa! E na minha frente, Álvaro Campos. É nóis! Minha homenagem é São Paulo, é nóis! Porque eu poderia deixar um pouquinho mais próximo aqui Opa. Do microfone para o ouvinte ouvir a voz dele de forma mais, né... Sempre juntinho, gostosinha, sempre juntinho. Juntinha no pé do ouvido. Léo, no colinho agora. Vai. Não, senhor. A gente mudou a configuração das pessoas aqui no estúdio hoje, né? Normalmente é o Álvaro que tá do lado aqui. Ah, pode ser. Mas mal, não. Eu não alcanço a sua coxa assim, Álvaro. Ah, eu me abstenho dessas viadagens. Olha só, a gente tem que estar muito integrado pra quando a Luísa voltar aqui, entendeu? Aí porque a estrutura é bem juntinho. Não, mas porra, é, tem que pensar isso no futuro, aí é integração Leo. Demais, cara. Ah, porra. Até porque se um dia vier tipo Bento Ribeiro aqui, aí vai ser ruim, né? Vai ser ruim, aí você para. Não, tudo bem. Muito bem, cara. O importante é que a edição de hoje é mais um podcast soltinho, né? Podcast soltinho. Sim, o passado sim. Foi muito legal, adorei fazer e adorei o resultado. Podcast é o Cobain. É sempre leve, solto. Vamos falar sobre bizarrices de Hollywood. Quando eu digo bizarrices, eu quero dizer, tipo, o Tom Cruise dizer que vai comer a placenta da Katie Holmes, sabe? Essas coisas que os astros de Hollywood produzem e para a alegria dos tabloides, além, é claro, de fatos bizarros que cercam, bizarros barra misteriosos. Que cercam muitos longas, então o tema de hoje é esse. É isso tema aí. E tem. Nós aumentamos, mas não inventamos. Sim, boa. Eu ia comentar isso. Tem o quê de Leão Lobo esse podcast? Tem o quê? Tem vamos, o quê de... homenagem Leão Lobo. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu, Teteia. O que é isso, cara? Eu não conheço isso, né? Obrigado, mano. Quem já assistiu o Leão Lobo qualquer vez na sua vida, sabe quando ele vai contar uma fofoquinha? Bilu, Bilu, Bilu. Bilu, Teteia... Eu não sabia. Essa música é o Sérgio Malandro, aliás, não é? Eu acho que é o Sérgio Malandro. Ele é o lobo chupa, então, Sérgio Malandro. Enfim, recados e e-mails da semana. É isso aí, alguns recados importantes. Eu queria aqui dizer... Seja bem-vindo, Marcelo Perdido! Sabe quem é Marcelo Perdido ou não? Não sei de nome, não. Muito bem, cara. Marcelo Perdido produz já há algum tempo uma série de vídeos chamada 35 Pixels para a Fizz TV, nossa querida co-irmã. É, cara, a série dele é muito bem feita, é muito legal. Ele entrou em contato comigo essa semana sugerindo uma parceria, então a parceria será realizada. Já tive o aval do meu chefe. Então o Marcelo Perdido terá muito em breve uma aba aqui dentro desse blog escrito 35 pixels e lá estarão os seus vídeos, além, é claro, do Fizz TV. Momento merchandising. Mas afinal, Bruno, o que é 35 pixels? O que é? 35 pixels é uma série de vídeo que Marcelo Perdido teve a ideia de fazer. Uma série que dure o tempo, são vídeos que duram o tempo de uma pipoca de micro-ondas ficar pronta. Oh, 4 que minutos. Brilhante. Que brilhante ideia, não é? Por que nós não pensamos isso antes, não é? Oh, porque, assim, que fantástico. Mas é importante quando alguém legal pensa na ideia, a gente vai lá e abraça. Né? Então estamos abraçando, sinta-se abraçado, Marcelo Perdido. Quer dizer, eu também quero ter um. Um abraço? A gente abraça o cara, cede espaço na nossa aba pra ele. Né? Aqui tá muito. Tá, mas muito o importante é que ele também aqui, vai ceder um espaço lá na área dele, no vídeo dele. Terá um banner do podcast do cinema, uma mão lava a outra. Se você não se aguenta de ansiedade, caso a aba 35 pixels ainda não tenha estreado, pode ser que já tenha estreado, aí você vê aqui mesmo. Se não, você vai ainda www.fiztv.com.br e coloca na busca 35 pixels e assista. A série está em temporada nova, agora o Marcelo não faz mais sozinho, assim como eu, que fiz muito tempo esse podcast sozinho, agora arrumei dois companheiros. Ele arrumou uma companheira só, que no caso é sua esposa, a Fer. Então, Marcelo Perdido e Fer, nós gostamos de vocês, gostamos do trabalho de vocês e com certeza nossos ouvintes também gostarão. É. Sejam bem-vindos. Eu não posso saber disso porque eu nunca assisti você, Rapaz Perdido, mas enfim, eu confio no Bruno que falou que é maneiro. Ainda dentro do assunto Fizz TV, que são nossos parceiros e amigos, eu queria indicar o blog do Roberto Sadowski, que era até pouco tempo atrás editor da revista 7, um dos maiores jornalistas de cinema que eu conheço. O importante é que o Roberto Sadowski tem um blog muito legal lá no Fizz TV, onde ele fala, obviamente, sobre cinema e um pouquinho de quadrinhos, cultura pop. O rapaz escreve muito bem, tem ótimo gosto e sabe do que tá falando, então vai lá e confere www.fiztv.com.br/blogs/capou. Capou é K-A-P-O-W, mas o link está no post, certo? Certo. E outro recado importante é o Twitter. Se você não está participando da gravação desse podcast via Twitter, fique atento no meu Twitter, @ondei, e no Twitter do Léo Miranda. Cavaleiro Ni. O Álvaro, apesar de ter Twitter, ignora isso que a gente faz. É que exatamente eu não sei. O meu é A José, mas tem que dar alguma coisa? É @AJosé, é só isso? @AJosé. @AJosé. É twitter.com/AJosé. E eu queria lançar um desafio aqui. Porque eu estou na equipe de roteiristas do Forfuns, que é aquele programa de Marcela Didier, sábado, 10h30 da noite, fazendo merchan, já que estamos fazendo merchan de todo mundo. Por favor. Esse programa tá virando pânico na TV, cara. Total. Uma hora de merchan sem parar, na sua cara. De graça, e o pior é que é de graça. Eu estou tendo uma crise de criatividade, então você, ouvinte, que quer emplacar uma piada num roteiro do programa da MTV, pode mandar pro meu Twitter. O programa é justamente sobre cinema. Olha lá. Marcela Diné zoando o cinema. Pensou numa piadinha, manda pra mim aí. Pode ser qualquer merda, não vou dar áudio de roteiro aqui. Mas se tiver uma boa piada, manda pra mim que eu ponho lá. Você de sabe jeito. Que eu, Nicolas Vargas, Rafael Moretini e meus companheiros de site da MTV fizemos, certa vez, uma edição do podcast de cinema sobre cinema, sobre o ato de você ir ao cinema e todos os micos que você enfrenta e a falta de educação que aflige boa parte das salas. Já sei de onde copiar. Ouça, ou se copia à vontade. Ouvirei, qual o número? É 36, se eu não me engano, mas tá na listinha. Minha mãe deixou ele espantosa. Ele lembra o número. Sim. Muito bem, então se você não participou dessa edição via Twitter, como a galera já tá participando aqui agora, fique atento, meu amigo, no meu Twitter, ou no Twitter do Léo, ou no Twitter do Álvaro, quem sabe? Quem sabe? Aonde a gente vai estar falando como é que você faz pra participar via Twitter da gravação do podcast de cinema, que é muito legal. A propósito, como é que eu leio minhas mensagens no Twitter? Muito bem, E também gostaria de lembrar que a nossa comunicação, além do Twitter, além dos comentários no post, tem o nosso e-mail, não é? podcastdecinema@mtv.com.br. Um e-mail muito nobre que recebe muitos e-mails de vocês. Procuro respondê-los na medida do que é humanamente possível. Faça como as pessoas que serão lidas agora. Guilherme Dias Gomes. E aí, Bruno, Álvaro e Léo, escreva esse e-mail por dois motivos. O primeiro, claro, elogiar o belíssimo podcast 61. Matrix já era velho conhecido meu e Exterminador nunca havia visto nenhum. Depois de ouvir o podcast, me interessei e corri na locadora para pegar todos os três anteriores. E aí é que entra o segundo motivo. Na minha busca, descobri que a locadora onde vivi boa parte da minha vida está fechando as portas e as outras vendendo seus filmes. O motivo? A pirataria. Eu sei que isso é um problema hoje em dia. Qualquer um compra um filme que quiser por alguns poucos reais a mais do que pagaria para alugar. Mesmo assim, venho fazer um apelo para os donos de locadora. Eu sei que deve haver muitos que ouvem o podcast. O apelo dele é o seguinte, dois pontos. Não desista de suas locadoras, só assim mostrando o quão bom é ir e ver um filme no cinema ou alugá-lo e comprá-lo honestamente, podemos vencer a pirataria. Ótimo podcast, parabéns pessoal. Guilherme, os problemas da locadora, na verdade, não é só a pirataria, né, cara? Porque tem a pirataria criminal, a pirataria que a galera compra vende, no camelô, né? Vende no camelô, isso é crime. E tem a pirataria individual que cada um faz ali baixando filmes da internet. Que tá em discussão até hoje se isso é criminal também ou não, né? Pois é. É muito doido isso, né, cara? É muito doido. A questão, cara, é que realmente as locadoras estão com os dias contados. Se você tá aí pensando em abrir uma locadora, pense duas vezes. Meu tio abriu uma locadora recentemente. Falei, tio, você tá maluco? Porque realmente, né, o cinema... Assim que a TV digital, se a TV digital um dia realmente funcionar como deveria aqui no Brasil, a gente não vai precisar encaminhar até a locadora, precisa da sua casa mesmo, acessa o catálogo de todos os filmes do mundo e baixa o filme que você quiser por uma quantia pequena, esperamos. Sabe que eu ainda discordo de você? Eu farei outro merchandising agora, da Cavideo, uma locadora de vídeo lá no Rio de Janeiro, que é do Cavi Borges, que é um produtor independente de cinema no Rio. Ele, inclusive, agora tá dirigindo um programa do canal concorrente, então não citarei. Mas é interessante porque em cima é uma locadora embaixo e em cima é uma produtora de cinema. E a única locadora do Rio que aluga os seus próprios filmes, produzidos lá mesmo. E lá tem uma coisa interessante... É tipo aquele filme com o Jack Black lá, né? É, quase. Rebobine, por favor. Quase isso, quase ele isso. Ele sueca os filmes também ou não? Não. Faz normal, os filmes de cabeças, assim, sobre o Rio, que é legal. Mas o que eu quero dizer é assim, porque na locadora tem um serviço que é fundamental que você não tem em casa, quando você tá na internet, que é orientação de consumo, que filme ver, entendeu? Então se a sua locadora também tem uma certa preguiça da galera que acha que vai fazer dinheiro só abrindo uma locadora e for, se põe lá os blockbusters e acabou. Não, essa locadora é foda porque tem todo, por exemplo, cada diretor tem todos os filmes daquele diretor se você quiser estudar aquele diretor, entendeu? Uhum. Filmes não, mas isso é pra cinéfilo, né? Pra quem cinéfilo, assiste filme mas é justamente quem mais gasta dinheiro com o cinema. Então, eu acho que as locadoras elas vão existir, e isso não vale só pra locadora, mas vale pra quem vende DVD também. Elas vão existir se apostarem ou em nichos, ou em coisas especiais, boxes especiais, né? Isso mais pra venda, né? O que atrai você a comprar o produto, não só pelo filme em si, mas seja por extra, seja por uma caixinha fodolona, seja que venha com ingresso, pro cinema que for. Exatamente. Né? Mas você precisa ousar. Essa locadora eu não conhecia e realmente é uma atitude... Pô, quando chegar lá no Rio, eu te levo lá. Demais. E tem filme coreano, filme da puta que pariu, e tem todos os filmes clássicos também pra você acompanhar, se quiser formar uma cultura de cinema mais ampla, e ele te orienta, ele vê, é muito rico, é muito interessante. Merchandise de Cavideo, inclusive se você é cliente da Cavideo e ouve esse podcast, você não vai ganhar nada, mas vai lá e fala que você ouviu a propaganda aqui pra ver se eu consigo alugar alguma coisa de graça. Eu gasto muito dinheiro lá. Eu também, cara, quando eu falo que as locadoras estão morrendo, Guilherme Dias Gomes, não me entenda mal, eu também gosto muito de locadora. A minha infância inteira eu fui muito pra locadora e vou até hoje, e você vai lá e vê as capinhas, eu gosto, eu tenho esse fetiche por locadora, ver capinha de filme, eu gosto. É isso aí, viva as locadoras, mas não por muito tempo. Rodrigo Cordeiro, e aí Álvaro, Bruno e Léo, nossa, que viagem as histórias que vocês criaram para a Terminatrix. Eu já ouvi umas duas vezes, mas ainda não consegui entender tudo, é tudo muito complexo. Nem a gente entendeu tudo. Ele fala, agora eu já sei porque o Álvaro é roteirista. Observação, Álvaro, minha mãe falou para você tirar o caralho da boca, porque toda hora você fala caralho, até mais. Cara, se a sua mãe ouviu, nenhuma mãe ouve esse podcast. Nossa, foi mãe. Por algum interesse, né? Se foi o caralho, eu não sei. Caralho. Entendeu? Perdemos o fã. Puta merda. Não, mas eu tô aqui no meu coração, cara. Eu gosto de dar o nosso fã direto a escrever. Mas é muito legal você também poder dar uma cotoveladinha na sua mãe, graças a mim. Culpa é minha, né? Mas olha, mãe do Rodrigo Cordeiro, a gente fala palavrão aqui, mas a gente fala de uma forma lúdica, entendeu? Porque a maldade está na cabeça de quem ouve, ou não é? Não é, porque é verdade, é verdade. Os palavrões saem aqui não para ofender as pessoas, mas para expressar, porque poucas expressões são mais incisivas do que pra caralho, né? É verdade. Nada quer dizer mais do que pra caralho. Mas aí me faz levantar uma questão aqui. Não gosto muito de me censurar, nem fudendo, mas o público, o nosso público, vocês querem que a gente bote uns pis nos nossos palavrões? Podemos fazer isso, É o desejo de vocês? Você aí que se incomoda. Bota uma enquete. Briguem. Ou melhor, você aí, senhor Anderson e senhor Guilherme, que cuidam da comunidade do podcast de cinema, criem essa enquete, por favor. Põe essa enquete no blog. Pode ser também. Pode botar na enquete, e a minha posição é pau no cu dos censores. Pau no cu dos censores é a minha posição. É isso aí, mais um meio legal aqui. Caroline Moraes, Caroline com K. Olá, Ondei, olá meninos, Álvaro e Léo. E aí, tudo bem? Antes de mais nada, queria dizer que curto demais o podcast de vocês. Estou acompanhando há pouco tempo, mas já escutei boa parte dos podcasts. E vocês estão super de parabéns, bom demais. Enfim, nunca tinha mandado e-mail, mas eis o motivo deste. Acabei de ouvir o último podcast Matrix/Terminator. E eu tive que me manifestar quando ouvi o seu comentário sobre Crepúsculo. Eu li os 4 livros, sou fã da saga e concordo plenamente com o que você falou. O filme é uma grande bosta. Detalhe, ela é fã. Não é a gente que não é fã. É o tipo de fã que importa, né? Além de não ser nada fiel ao livro, os efeitos especiais são ridículos e os atores são meia boca. Não conseguiram passar pra tela nem metade do encanto. Não sei se essa seria a palavra que a gente sente ao ler o livro. E sim, só o trailer de Lua Nova conseguiu ser melhor que Crepúsculo inteiro. Pra terminar, queria agradecer a você pelo seu comentário. Foi muito esclarecedor para aqueles que acham que o filme é maravilhoso só porque o ator é bonitinho. Valeu e beijão pra vocês. Um beijão pra você também, Caroline. Isso é interessante. Inteligência, até inteligência, cara. E é só comentando assim, o ator não é bonitinho não, cara. Ele parece o mandíbula do He-Man, sacou? Ele tem isso aqui, esquisito, meio queixada, né? E dizem que a menina é feia. A menina é uma gatinha do Crepúsculo, é a única coisa que presta. Você não gostou ali do cara, então? Eu acho ela gatinha também e o cara é feio. Só que eu acho bizarro. Eu olho aquele cara e falo assim, eu também podia ser galã de cinema. E nós somos homens, mas somos homens seguros da nossa posição. Se o cara fosse bonito, a gente falaria que o cara é bonito. Sim, problema disso. Claro. Mensagem de sofismo. Putz, eu morri de rir com esse podcast, muito bom mesmo, ainda bem que tivemos que escolher o melhor filme dos anos 90. Se tivesse que escolher qual o melhor podcast de 2009, estaríamos fodidos. Parabéns galera, cada dia mais up. Tem um blog onde escrevo sobre alguns filmes também, apareçam lá. O blog dele é www.sofismo.wordpress.com só, sem BR. Isso. O Léo conhece, eu também estive lá. Ele tem até um selinho lá do podcast de cinema no blog dele. Valeu. Façam isso também, todo mundo que tem blog, pega... Ou no seu Orkut, no seu Scrap, coloque lá, copie o código HTML no selinho. Tá logo abaixo de onde normalmente eu acho que você ouve o podcast. Do seu iPod, lá, logo abaixo do seu iPod. Abaixo das pessoas aqui que ouvem na internet. É isso aí. Enfim, eu também fui conhecer o blog do Sofismo, sofismo.wordpress.com. É muito legal, ótimos textos, gostei, parabéns, né, rapaz. Eduardo Konishi, nosso grande amigo. Álvaro Campos, cara, você é vidente agora? Será mera coincidência sua menção do nome de David Carradine logo antes da fatalidade? Várias pessoas lembraram disso, que você falou o nome dele e ele morreu no dia seguinte. Eu sou a voz do demônio. Eu sou o futuro encarnado no verbo. Fala mal, filha da... Opa, foi mal. Fala mal agora que eu sinto o seu nome no ar. E na veja. Verdade, faz o seguinte, Álvaro. Lê aí. Paulo, quem reclamou? Fala, Paulo, Maluf, fala, quem reclamou? Fala, Paulo Maluf. Paulo Maluf. Fala, Renan Calheiros, por favor. Eu sou o Paulo Andrade aqui. Renan Calheiros, vai, velho. Deu certo uma vez, vai dar certo mais. Renan Calheiros. É isso aí. Vamos ver se dá certo agora. Na verdade, você devia fazer o seguinte. A gente vai gravar uma edição especial só com o Álvaro citando o nome de toda a nossa concorrência. Vai, cita aí. Do Nerdcast eu gosto. É. Do Nerdcast eu gosto. Do Nerdcast. Não fala três vezes que eles aparecem, cara. Eu também gosto. Ele continua, o Dado Konishi. Nunca ri tanto num podcast. Esse de fato foi um dos mais divertidos. PQP, a Oráculo não passa de um avatar da Sarah Connor. Fantástico, foi uma ótima frase essa mesmo. E aí ele finaliza dizendo: Léo Miranda, sua ideia final de roubar parte do chip dos Terminators grandões e assumir o controle já existe. Chama-se Ghost in the Shell e é do caralho, realmente. Ghost in the Shell é do caralho. Vacilo meu, foi mal. Que de fato os próprios irmãos Wachowski assumiram em uma entrevista que sofreram influência de Ghost in the Shell em Matrix, e isso é nítido no filme. Ghost in the Shell é legal demais. Eu não sou muito fã de anime, mas esse é fodalharaço. Fodalharaço. Bom, esses foram os recados e os e-mails. Vamos agora aos fatos bizarros que envolvem nossa querida Hollywood. A ideia desse podcast surgiu com a notícia trágica e horrorosa da morte do David Carradine por culpa de Álvaro Campos. Eu o matei. Cara, o David Carradine... O cara morre batendo poeira que a culpa é minha. Só se estivesse pensando em mim, mas também, porra. Quando surgiu a notícia... Será, Álvaro? Porra, né? Quando surgiu a notícia, a primeira fonte que eu li dizia que ele tinha uma corda amarrada em seu pescoço e em seus genitais. Eu escrevi isso no blog... sem sequer imaginar que uma corda amarrada nos genitais significa uma forma de masturbação. Eu não sabia disso. Agora eu tô um pouco... Peraí, eu não entendi, então. O David Carradine estava se masturbando com uma corda amarrada em seu pescoço e a outra ponta dessa mesma corda amarrada em seus genitais. É um, sei lá, cara, tem gente que pira em tudo, tem gosto pra tudo. Mas peraí, tudo, mas qual é a função? Vamos falando. Aprender. Vamos aprender. Não sei, cara, usa a sua imaginação, velho. Eu já ouvi um top de dinheiro que gosta de se masturbar, ou mesmo fazer sexo, né? Se asfixiando. Então, mas isso eu já ouvi falar. Mas agora, pra que o cara amarrou um negócio no pau? Ele queria asfixiar a cabeça de baixo? É sério, eu tô pensando nisso agora. Não faz sentido realmente, não mas faz é, sentido. Mas isso foi divulgado, essa que é a verdade. Agora, eu fico imaginando, tudo bem, a gente vai ficar fazendo piadinha com essa história, e a gente sabe que é trágico pra caralho, a gente é muito fã também do David Carradine. Não é trágico não, cara. Isso daí vai pra aquele prêmio Davi Awards, com certeza, velho. Ah, mas eu acho muito grande natural. Grande candidato, cara. O cara não fez aquela série do Andarilho Errante? Ele ficava 10 anos andando. Ele fez Kung Fu, né? Kung Fu. Então, era o Andarilho Errante, né? É, ele era um... Então, como é que ele se aliviava? Só com essas paradas manual aí mesmo, cara. Essas paradas solitárias. Enfim, aí eu fico imaginando, você considerando que existe um além-morte, né, a vida em outro plano. Eu fico imaginando ele chegando lá e se explicando. Como o senhor morreu? Então, São Pedro, o que acontece é o seguinte. É atestado de óbito, né, galera? O que o cara põe? Não sei. Morreu em atividades manuais. Agora, cara, é foda um cara do nível do David Carradine, na carreira que ele construiu, morrer de uma forma tão estúpida, né? É, até porque o cara era show Hollywood, podia aos 72 anos, né, cara? Já era um senhor, enfim. Pô, tem tanta coisa mais maneiro pra fazer quando você tá completamente ocioso. Tipo, podcast de cinema da MTV. Mas essa é só a primeira história bizarra que a gente tem pra contar aqui hoje. É, vamos à segunda? Então, a primeira são... apenas uma pequena defesa do David Carradine. Manda. Tem uma teoria que tinha uma prostituta com ele no quarto e que quando ele morreu ficou assustado e correu. Eu ouvi falar isso. E aí até assim, a família tá pedindo que o FBI investigue a cena do crime e tudo mais. E fizeram um comentário bastante inteligente, que era de Bento Ribeiro, que é surpreendente, mas enfim. Mas brincadeira, te amo, Bento, sabe disso. É que eu sacaria todo dia. É o seguinte, o cara... Pra limpar a barra dele, podia fingir que ele tava com heroína, né? Que ele teve uma overdose de heroína. O cara morrer com de overdose é mais horroroso que morrer batendo punheta. É a primeira vez na história... Mas é mais fácil também, né? Que simular... É verdade. Que simular uma overdose limparia a sua barra em vez de sujar a sua barra. É muito doido Acho isso. Que vale lembrar aí que o David Carradine é o Bill, né? Do que o Talvez Bill, que o Bill. A série Kung Fu seja uma referência meio antiga pra galera aí. É uma série da década de 70. Tem umas ceninhas no YouTube aí, procura. Mas é o Bill de Kill Bill, né? Perfeitamente. É a última vítima da... É o que morre com o golpe do dragão. É, o golpe dos cinco pontos que explodem o coração. Primeiro, algumas bizarrices sobrenaturais, histórias de fantasmas e maldições que rondam. Cara, eu descobri maldições. Eu descobri que eu não sabia. E eu fiquei muito empolgado. Ontem eu passei a minha tarde lendo maldições cinematográficas. Você vê, né? É muito bom o trabalho lendo TV, né? Vamos lá. Tudo bem. A primeira é aquela história sobre os três solteirões e um bebê. Todo mundo lembra dessa história? Sim, que tinha um fantasma. Um garoto atrás da cortina. Eu coloquei a cena no post aí. Dá uma assistida, tira suas próprias conclusões. O que é gozado é o seguinte. Essa cena, quando começou a polêmica, foi só quando o filme foi parar em VHS, né? Porque as pessoas podiam dar pause, exatamente. Né? Ninguém muito reparava. E se você reparasse, não tinha muito como provar, né? Se você arrastasse a galera pro cinema, não, eu juro, vem ver, né? Porque não tinha internet naquela época, né? Cara, não tinha acesso. Se eu fizer um filme, eu vou ter que colocar esse tipo de easter egg só para as pessoas serem arrastadas. Mas então, e aí dizem que foi isso que aconteceu, né, cara? Vamos lá, o 3 e um Bebê é um filme de 87, dirigido sabe por quem? Senhor Spock, Leonardo Nimoy. Opa. Tinha no elenco o Tom Selleck, o Magnum. Magnum, sensacional. Steve Guttenberg, o Mahoney. O que criou a máquina de imprimir. Mahoney, do Academia de Polícia. E o Ted Danson, que é o, sei lá, X, né? Genérico, né? Ele nunca fez nada relevante. Ah, fez aquela série dos Estados Unidos de TV. Em TV ele era grande. Dallas, não. Teve um que ele era dono do bar. Que ele era o barman. Será que ele não fez Dallas, então? Pode ser que não. Acho que Dallas não. Ele fez um aí que é, para os americanos é importante. E aí, cara, o filme é uma comédiazinha honesta dos anos 80. É todo um clima, anos 80, sobre três caras solteirões que resolvem... Adotar por acaso. Deixam numa cesta ali. Um bebê é uma refilmagem de um filme francês, né, inclusive. E aí, numa das cenas que tá uma velha X, que eu não sei quem é, não me lembro mais, com o Ted Danson, e aí, tipo, eles estão com o bebê no colo, andando pela sala, e aí a câmera passa pela janela, como você pode ver aí no vídeo, e aparece realmente o vulto de um garoto, né, aparentemente de um garoto atrás da cortina. Primeira vez que eu ouvi, me deu um friozinho na barriga. Aí eu fui pesquisar o que é realmente, e já está provado que, obviamente, não tem fantasma nenhum ali. Aquilo era um banner de Ted Danson vestido com um fraque e um smoking. pelas condições, o banner estava parcialmente dobrado para ficar de pé ali e coberto pela cortina, e pelas posições da câmera e da luz, dá realmente a sensação de ser um garoto, né? Ah, aí, cara, começou a surgir... Que explicaçãozinha, né, do banner do cara? Não podia ser alguém infiltrado no set de filmagem também? Não, mas não é, porque se você se olhar com calma... É que esse banner, ele tava no filme, ele existe no filme. Uma cena cortada do filme, onde o Ted Danson tá fazendo um comercial de comida de cachorro, ele tá com essa roupa, e aí tem foto do banner, realmente tem a sua semelhança. Ah, tá, então faz sentido. Mas aí começaram a surgir especulações de que aquele era um garoto que tinha morrido num incêndio naquela casa, e aí que a mãe do garoto exigiu que a cena fosse tirada do filme, e aí não tiraram, e ela ficou louca, se internou numa clínica psiquiátrica e tal. O detalhe é que aquilo não é um apartamento, é um estúdio. Cara, isso é bizarro. Mas agora, como é que a mãe de alguém vai falar, mas vocês gravaram no meu apartamento? Como, velho? Que conexão que ela viu do estúdio com o apartamento? Não, mas a mãe não existe, né, cara? Não existe nenhuma mãe que foi reclamar. Aquilo começa a surgir especulações, sabe? Deve ser um puta golpe de marketing. Então, né? O que acontece? Só, aí quando, aparentemente, assim, rolou isso sem intenção. Mas aí quando começou essa história, os produtores resolveram incentivar ali, obviamente, até porque o segundo filme, a sequência, tava saindo na mesma época nos cinemas, então serviu pra dar um buzz aí sobre essa história toda, e depois que o segundo filme saiu, os produtores revelaram que não, aquilo é só um banner do Ted Danson em roupa de gala. Ou seja, não acreditem em nada do que ouvirem sobre Hollywood. É isso aí. Menos nesse podcast, não, aqui é tudo verdade, beleza. Não. Vamos a mais uma história sinistra. Essa sim é sinistra, cara. A maldição de Poltergeist. Música de terror. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. Cara, Poltergeist é um filmaço de terror de 82. Ele foi dirigido... Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é um filme do Steven Spielberg, mas não é um filme do Steven Spielberg. É um filme do Tobe Hooper, um diretor dos bons aí de filme de horror. E o filme foi escrito e produzido pelo Steven Spielberg. Fala de uma família que se muda para uma casa que está infestada de espíritos zombeteiros. E eles se materializam através da televisão. Tem uma garotinha lá que é puxada pra televisão. Tem uma que chegam, as coisas estão flutuando, né? Andei, vou pedir uma coisa pra edição, cara. Peça. Devia ter a música do Ghostbusters agora. Então, agora, música dos Ghostbusters. Pronto, só pra entrar no clima mais legal. O que acontece... Caralho, o computador se mexeu. O Poltergeist já é um filme que dá um cagaço do caralho, né? Ele é um dá muito medo. Diferente das suas duas sequências que vieram nos anos 80 ali pra frente, que são todas elas muito ruins. O primeiro filme é muito bom. O que acontece, cara, é que 4 pessoas envolvidas na produção do filme morreram num período de 6 anos. Entre o primeiro e o terceiro filme, 4 pessoas morreram. Mas, cara, sabe de uma coisa? Isso vai acontecer também com Anjos e Demônios. Porque aquele monte de figurante que era cardeal, que era candidato a Papa, tudo deve ter tudo uns 80, 90 anos. Tá. Só que a gente tá falando de uma pessoa de 22 anos, uma atriz chamada Dominique Dune, que morreu, segundo consta, assassinada pelo seu namorado na época. Durante o processo, o cara chegou a dizer que ele ouvia vozes que o mandavam matar a garota. Okay? Isso é alguma coisa. Sinistro. Depois morreu Julian Beck, de 60 anos, um ator que esteve em Poltergeist 2, morreu com um câncer, que rapidamente o levou desta para melhor. Em 85, Will Sampson, 53 anos, também um ator, ele fazia o Taylor no Poltergeist 2, morreu e foi fazer uma cirurgia rotineira em seu rim e morreu em 87. Que história triste, né? E o mais triste. Eu vou ali no hospital fazer algo rotineiro no meu rim. Desde quando tem cirurgia rotineira no rim, cara? Ah, cara, mas não era um bagulho tipo um câncer, sei lá, devia ser uma coisa assim. Cirurgia rotineira no rim, rotineiramente, mas é quando te dão aquele Boa Noite Cinderela e te jogam numa banheira de gelo, entendeu? Aquilo é uma cirurgia rotineira no rim. O Blondé é muito sinistro, né? Eu falei rotineira de operar o meu rim. Qual é a sua rotina? Eu opero meu rim, faço exame de toque. E depois tomo café. Agora, a morte mais assombrosa é a da Heather O'Rourke. Heather O'Rourke. Nome difícil de pronunciar essa menina. Difícil. Que é a protagonista dos três filmes. Tadinha morreu com apenas 12 anos de idade, numa doença totalmente misteriosa que até hoje não foi exatamente explicada. Levou a mocinha tão cedo, com 12 anos, dessa para pior, né? Ou melhor, sei lá. E aí tem outra história sinistra envolvendo Poltergeist. É que durante o... Enquanto o autor James Caan estava escrevendo o roteiro do filme, isso ele falou pra People Magazine, pra revista People, que ele escreveu uma hora a seguinte frase, abre aspas, "Lightning ripped open the sky." O que quer dizer que um raio, né, rasgou o céu, né? Tá, é um trovão. E? Um raio. E que na hora que ele escreveu essa frase, ao mesmo tempo, um raio apareceu, né, no céu. O pinball que ele tinha na casa começou a jogar sozinho. Ah, isso mesmo. Que é natural, né? Quando começa, o pinball joga sozinho um pouco, né? Ah, é? Quando você a bolinha sai... É, a bolinha sai sozinha pra testar. Tem uma hora que vai entrando automático. Enfim, são várias coisas sinistras envolvendo o Poltergeist, né? Vocês acham que pode ter uma parada dessa, assim? Uma maldição? De repente, sei lá... Será que eles filmaram... O Poltergeist em cima de um cemitério indígena? Pode ser, né? Como é isso com o Pet Cemetery, né? não sei. Então. É sinistro. É uma jogadinha de marketing safada também, né? Mas é sinistro. Ah, é sinistro. Cara, ninguém faz marketing com a morte das pessoas, né? É, não. Ah, faz. O conhece americano, não? O quê? Três solteirões e um bebê. Mãe. Pode até ser uma jogada de marketing foda e pronto. Ponto final aí. Agora, você matar 6 pessoas só pra promover seu filme, isso por si só já é sinistrese. Não, mas quem é que calcula... Não, quem é que calcula isso aqui? 4 pessoas morreram no período de 6 anos. Qualquer coisa é amaldiçoada, então, assim. A galera, Fura MTV é amaldiçoada. Então, assim, 6 anos, no geral, vai morrer mesmo. Eu não pretendo morrer em 6 anos. Quer dizer, 2012, né, cara? Mas quantas pessoas trabalhavam na merda nesse filme? 300? E morreram 4. E morreram 6 anos. São 4 atores que estiveram nos filmes e esse período corresponde ao período que os 3 filmes foram lançados, né? 6 anos. Né? Então, quer dizer... É. Mais uma maldição, a maldição de Superman. Essa é mais famosinha. É, primeiro caso, né? O George Reeves, que foi o cara que fez o Superman... naquele seriado Adventures of Superman, que saiu recentemente em uns boxes em DVD. Ele durou de 51 a 58 e ele morreu em 59. Dizem que foi suicídio, né? Mas a morte dele viveu cercada por vários mistérios, né? Entre eles que ele estaria envolvido com uma mulher aí, de um cara poderoso em Hollywood. A história do George Reeves acabou virando um filme com o Ben Affleck vivendo o George Reeves, o que também é uma maldição, obviamente, né? Você ser vivido pelo Ben Affleck. parte da maldição, claro. É lógico. E o filme se chama Hollywoodland, de 2006. Esse filme chegou no cinema? Você já ouviu falar? Saiu no cinema, filme. Tem DVD também. Sério? É. Depois, o Christopher Reeve, obviamente, que viveu o Superman nos filmes da década de 70 e 80. Um filme incrível, um filme bom e 2 filmes... Dois filmes que você considera, pelo amor de Deus. Né, cara? O cara sofreu um acidente de cavalo, notícia, né? Um fato horripilante, ficou tetraplégico, né, cara? E depois morreu por um ataque cardíaco. Obviamente, a saúde do cara ficou muito debilitada e tal. Teria sido mais um aí que sofreu com a maldição do Superman. Além da Margot Kidder, e aí ela não morreu, só que morreu a Margot Kidder, que fez a Lois Lane nos 4 filmes. Não morreu, mas morreu artisticamente, né, cara? Porque nunca mais fez nada. Porra, mas você considera a tragédia? Sim, assim como o Brandon Routh, que fez o Superman no Superman Returns, o filme que é 2004, né? Superman Returns, 2003. e também nunca mais nunca fez. Nunca mais pegou nada. O que é muito estranho, né, cara? Você leva um cara ao papel de astro, né? Vivendo super-homem. Né? E, por exemplo, a Princesa Leia, seguindo esse caminho, a menina que fez a Princesa Leia também nunca mais emplacou nada em lugar nenhum. E o Luke Skywalker também. Também, e né? O Luke Skywalker, que... Aliás, boa parte do elenco, né? Com exceção do Harrison Ford. A respeito de bizarrice, o Christian Bale, né, que, ok, era um ator mais desconhecido, tinha feito, acho que, Psicopata Americano e mais uns dois filmes menores, virou o Batman, e aí, meu, o cara passou a se achar a última bolacha do pacote, e nas gravações do Terminator 4, o cara surtou, bota o áudio aí, onde aí, eu sei que você já postou nos blogs atrás, mas põe aí de novo. O cara surtou, mandou todo mundo se fuder, falou que ele era profissional e os outros eram amadores. Vamos ouvir um trechinho aí do cara surtando em inglês. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! What the fuck are you doing? Are you professional or not? Do I fucking walk around? No! No! Don't shut me up! Then why the fuck are you walking right through? Ah, da-da-da-da, like this in the background. What the fuck is it with you? Foda, né, cara? Ele ficou puto pra caralho com o diretor de fotografia. E depois dessa fofoquinha, eu sou obrigado a... Bilu, bilu, bilu, bilu, teteia, bilu, bilu, bilu. Meu Lobo! Abraço! Meu Lobo que deve ouvir esse podcast. É. Com certeza, viu, né? Puta que pariu. Vamos lá, alguns recados do Twitter... O Henrique Foca, caramba, Stone Cruise é pirado mesmo. Ainda tem aquela religião maluca dele, o John Travolta, que no fim levou o cara a perder um filho. Cara, essa religião é uma grande bizarrice de Hollywood, né, velho? E não é só Tom Cruise e o Travolta que estão nela, é a Cientologia. É, parece até que ela tem uma certa, uma franquia aqui no... Porque é franquia, né, na verdade, aqui no Brasil. É, sem querer desrespeitar, é uma religião, mas uma religião que, né... É uma grande palhaçada, uma roubalheira. Sabia que você ser iniciado na Cientologia, você paga uma grana foda, cara. Você tem que pagar pelos cursos, que são caríssimos, assim, sabe? Cara, eu acho que por você estar falando mal dela aqui, dentro em breve o Ondei vai ser vítima de um suicídio súbito e inexplicável. Vamos ver, vamos continuar falando pra ver se... Provas contraditórias. E aí, e pra piorar, o Hubbard, que é o cara que criou essa religião, ele era... Um escritor de ficção científica, de livros B de ficção científica, que nunca teve a menor relevância literária. E aí um dia, isso, cara, é documentado de verdade, assim. Ele virou pra um cara e falou, pô, pra você ganhar dinheiro, não tá dando certo, você vai escrever livro. Você não cria uma religião? Ele tá aí. Vou criar uma religião. Bom demais. E foi o que ele fez, cara. E aí, o bizarro é ele conseguir reunir astros de Hollywood do calibre de Tom Cruise de outra volta pra serem garotos propaganda da Cientologia, né, cara? Ah, cara, eu vou fazer a mesma coisa, velho. Se o podcast não der dinheiro aqui... Fundo uma religião. Vamos fundar uma religião. Ah, os três pilares. A gente faz três estátuas gigantescas nossas, assim. Vai ser foda. Pra alguém ouvir esse podcast, algum poder de persuasão a gente tem, né? Porra. Aliás, se compararam com um pastor. Por quê? É verdade. Vou tentar fazer. Eu quero fazer aula de teatro, então me empolga. Vamos lá, Irmãos, porque o podcast do cinema da MTV é a salvação, aleluia! Aleluia! Aleluia! Eu sinto o demônio em você! Achou que a minha imitação é uma merda? Eu falo seu nome no ar, filha da puta! E você sabe o que acontecerá! Aleluia, irmão! Aleluia! Obrigado, até me funcionou, cara! Achei que ia ser uma merda, mas funcionou! Voltando à Cientologia, o John Travolta, tão fanático que é produziu e estrelou, né? Protagonizou um filme chamado A Reconquista, baseado no livro de ficção científica do Huber, que tem tudo a ver também com a Cientologia, tem umas raças, porque a Cientologia mistura Jesus Cristo com aliens, com, né, é uma maluquice foda do nível cultura racional, assim, é meio que meio parecido. Agora, só uma coisa a respeito de religião e bizarrice do cinema, Paixão de Cristo. Ah, é uma grande bizarrice. Aliás, o Mel Gibson, de forma geral, é um cara bastante bizarro, né? Eu não vi. Cara, olha só, aquilo ali, velho... Fazer o roteiro, a gente não lembra dessas coisas, né? Então, tá aqui conversando, lembro. Mas, cara, esse filme é uma bizarrice, porque, assim... Ok, tem o seu valor documental, talvez, em termos religiosos, etc. Mas, meu, ele é o pior filme de terror que eu já vi, cara, porque... É assim, é uma pessoa... sendo transformado em carne moída durante 2 horas, cara. É tipo o albergue um pouquinho mais violento. É exatamente. É o albergue com música estranha. Assim. Eu não entendo, cara. Como é que você quer sensibilizar? Eu acho que assim, ninguém aqui é Carola, mas eu acho que tem uma grande lição que a religião católica passa e que eu acho valiosa. É você ter amor um pelo outro, assim, sabe? As pessoas se amarem como amam a Deus. Isso é muito bonito, né, cara? Independente de religião ou não, isso é muito bonito. A compaixão entre as pessoas. Como é que você gera isso mostrando um cara sendo arrebentado o filme todo, cara? É um negócio de um mau gosto inacreditável. E é um filme muito bem filmado, muito bem feito. Sim, mas só que, dá cara, um asco, cara. Sem contar todas as acusações antissemitas que eu disse. Mas isso eu não vi, cara. Eu li isso em algum lugar, que eu não vou. Que me desculpa quem escreveu se eu tô repetindo suas palavras, mas eu não lembro a referência. Mas que eu acho assim, sobre o filme antissemita. É um filme que, pra quem é antissemita, vai encontrar motivos pra ser mais, e pra quem não é, não vai encontrar, entendeu? Tipo, mas, realmente, ele aponta os judeus como os grandes responsáveis pela morte de Cristo. Como, de fato, foram, de certa forma, né? Mas, enfim. O fato é que, quando vem do Mel Gibson, que já deu declarações antissemitas, bêbado, no carro, né, quando foi parado pela polícia e tal. Então, quando vem do... Quando é um filme de Mel Gibson, legal, né, sim. Cara? Porra, velho. Enfim. Mel Gibson é um cara bizarro. Mas do que as mulheres gostam, é um bom filme. Ah, vai se ferrar, mano. É só pra aliviar a tensão. Ah, do que as mulheres gostam. Não, Máquina Mortífera, porra, velho. Máquina Mortífera é genial. Sou o maior fã de Martin Riggs de todos os tempos. Adoro. Enfim. Mais uma maldição, voltando ao nosso roteiro aqui. A maldição, essa é uma que eu não conhecia. A maldição de Billy Bob Thornton. Sabe quem é o Billy Bob Thornton, sim, né? Todo mundo lembra, o cara que fez Papai Noel às Avessas. Que filme mais famoso que ele fez, hein? Mas a galera vai lembrar bastante dele. Cara, nada, ele é meio infeliz. Ele fez recentemente esse Controle Absoluto com o Shia LaBeouf, que foi bastante visto. Nossa, que ele é um filme horrível, cara. Puta merda. É muito ruim. No Apollo 11 ele era o controlador, não era? Podia ser. Não, acho que não, cara. Ele é controlador de voo num filme que chama Autocontrole, que é ele e o John Cusack. Que tem a Angelina Jolie. Então, ele também é mais conhecido. Ele é o primeiro marido, o primeiro, não sei, mas... Antes do Brad Pitt, ele que foi o marido da Angelina Jolie. Uma mulher também bastante bizarra. Os dois andavam com o sangue um do outro numa ampola no pescoço. O Billy Bob e a Angelina. E aí, cara, o que acontece? O Billy Bob é um ator, ele é muito bom ator. Eu adoro o Papai Noel às Avessas, acho um filme foda. E acontece que vários atores que trabalharam com um ator recentemente vêm morrendo ou sofrendo acidentes graves. Olha lá, hein, cara. Cuidado ao citar ele no nosso podcast, ó. Primeiro não, mas um deles, J.T. Walsh, que é um cara que fez Na Corda Bamba em 96, morreu de um ataque cardíaco fulminante em 98, 2 anos após fazer o filme com o Billy Bob. John Ritter, que fez Na Corda Bamba também de 96, morreu em 2003 por uma... O que, que é aortic dissection? Problema no coração também, né? Na veia aorta, é isso aí. O Heath Ledger, que trabalhou com o Billy Bob em A Última Ceia em 2001... Todo mundo sabe, faleceu em 2008, em janeiro de 2008, 3 dias após meu aniversário. Bernie Mac, lembra do Bernie Mac, que fez 12 homens, olha, as 11 Homens no Segredo, e o 12 também, o 13 também, fez Transformers, ele que vende o Bumblebee pro Shia LaBeouf. Morreu, ele trabalhou com o Billy Bob em Papai Noel às Avessas em 2003, morreu em 2008. O Jim Varney, que é o Ernest, lembra do Ernest? Ernest na cadeia, Ernest no acampamento, Ernest na casa do caralho. ele fez um filme com o Billy Bob, e aí que é mais bizarro ainda, chamado Tudo em Família, em 2001, e morreu em 2000. Que ele filmou, ele acabou de filmar com o Billy Bob e logo depois morreu, cara. E além, essas foram as mortes. Aí tem o Patrick Swayze, que atuou com o Billy Bob em Seu Marido e Minha Mulher, de 2002, que vem lutando aí bravamente contra um câncer. O Morgan Freeman, que quase morreu num acidente gravíssimo de carro, trabalhou com um cara em O Quinto Passo, em 2003. E o Shia LaBeouf, que recentemente trabalhou com ele em Controle Absoluto, também passou por um acidente muito grave de carro, aí conseguiu se livrar. Que cara zicão, isso, velho. Isso é zica, velho. Mais zica que o Alva, meu maluco. Porra. Asa de morcego. É muita tal, gente, né? Velho. Asa de tal. É, cara, mas sei lá, né? Ele devia se benzer, jogar um sal grosso aí nas costas. Faz um trabalho, procura o pastor, garoto. Então, ele precisa procurar o pastor. Só Peruíbe salva. Peruíbe é legal, hein? Desenho do Fudêncio. Mais uma história bizarra, a história do Charles Manson e Sharon Tate. Todo mundo tá familiarizado com esses nomes, não? Sim, sim. Talvez o ouvinte não, né? Vamos contar essa história? Charles Manson era um maluco foda. Ele nasceu em 34, filho de uma prostituta, passou por vários reformatórios, ficou preso durante 10 anos por crimes de falsificação e roubo. Em 64, ele forma uma comunidade hippie, entre aspas, em Los Angeles, chamada Família Manson. Ele pregava, basicamente, que ele era uma reencarnação de Jesus Cristo. Além disso, ele acreditava que os Beatles conversavam com ele pelas letras de suas músicas. Cara, da onde surgem essas coisas, velho? Qual que é a ligação, velho? E pior, cara, do que surgiu um cara desse é como que as pessoas seguem um cara desse. Cara, imagina se eu um dia surtar. Será que se eu surtar um dia e começar a falar que eu sou Jesus Cristo, eu vou ter seguidores? Porque todos têm seguidores. Cara, o Henrique Cristo tem seguidores. Henrique Cristo, velho. E aí ele criou essa comunidade e ele dizia que iria haver uma grande guerra de negros versus brancos. E aí que a teoria do cara faz o menor sentido, porque ele era branco, né? Então ele dizia que ia ter uma grande guerra no mundo inteiro de negros versus brancos, e essa guerra seria chamada de Helter Skelter. Nome, não por acaso, da música dos Beatles. Mas foi o nome da música que influenciou a teoria dele, não vice-versa. Porque ele dizia que Helter Skelter era a música que mais tinha mensagens... Isso. Pra ele, mensagens subliminares endereçadas ao Charles Manson. Tá? E aí ele dizia que ia haver essa guerra. Quando a guerra explodisse, ele ia se esconder num túnel, num poço secreto, num bunker no deserto de Los Angeles. Ele e alguns poucos escolhidos. E aí dessa guerra, depois ele surgiria como grande líder de uma nova sociedade. Que bom, né? Que tá preso até hoje, né? Tá preso até hoje. O que acontece? Aí o desgraçado. Em 9 de agosto de 69, a mando dele, um grupo de seguidores da família Manson, né? Invade a casa. Aí eu acho que foi um vacilo, sabe por quê? Ele colocou... A data que ele fez isso foi 9/8/69. O cara podia ser muito mais cabalístico. 9/9, né? 9/9/69 ficaria mais legal. É verdade. Seria muito mais interessante. Mas tudo bem. Aí no dia 9 de agosto de 69, membros da família Manson invadem a casa de Roman Polanski, diretor polonês, responsável por obras-primas do cinema como A Dança dos Vampiros, Chai Natal, O Pianista. Isso aí. E aí Roman Polanski estava fora dos Estados Unidos filmando, estava fora de casa, pelo menos. E aí esse grupo invadiu a casa dele e matou a esposa do cara, que era uma atriz muito bonita, que fez também A Dança dos Vampiros, chamada Sharon Tate, que estava grávida do Roman Polanski. E aí os caras mataram, esfaquearam, balearam e espancaram até a morte. Ela e mais 4 amigos ainda escreveram nas paredes morte aos porcos, death to the pigs. Um crime horroroso que chocou de verdade Los Angeles. Na noite seguinte, o Sr. Manson e seus imbecis seguidores invadem a casa de mais uma pessoa, de um casal, Rosemary e Lino LaBianca, e também mataram brutalmente os dois. Esses dois crimes levaram um tempinho para serem conectados, até que se descobre que foram as mesmas pessoas. Uma das mulheres que estava lá na casa onde as pessoas foram mortas, esse casal na segunda uhum. ocasião, que não chegou a participar exatamente da morte, ela só estava como testemunha, né, participou como cúmplice, mas ela foi presa por roubo de carro. E aí na cadeia ela deu com a língua nos dentes, no mesmo ano ainda, e falou para companheiras de cela que eu sou foda, a gente vai invadir uma casa de uns playboy aí, matamos todo mundo geral e tal, porque... Que aí, cara? Será que ela não estava envolvida nisso? Porque ela entrar ali... E... Não, foi feita depois, depois que ela fez a denúncia. É muito fácil, depois que você já botou todo mundo na fogueira, você chegar e falar, ah, mas eu não fiz nada. Mas não é, viu? Foram eles, mas não, eu tava, é simplesmente só olhando. Ela falou que não fez, ela tem perícia, tem um monte de coisa que envolve isso, né, cara? E aí, quando essa mulher falou para suas amigas detentas de cela ali essa história, as detentas não ficaram quietas, contaram para a diretora da cadeia, que acabou, né, gerando toda a acusação. Eles foram todos presos, condenados à morte em 71. Mais uma mudança na lei de Los Angeles em 72, acabou com a pena de morte, e aí eles foram condenados à prisão perpétua, onde estão até hoje, inclusive o Charles Manson, no Corcoran State Prison, na Califórnia. Já recentemente, quase saiu uma condicional pro cara, ele quase foi solto. Não, mas o cara tem, tipo, 11 prisões perpétuas. O promotor se referiu ao cara como o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da Terra. O bizarro é que Roman Polanski, pouco menos de 10 anos depois, foi envolvido num outro escândalo criminal, né, cara? Esse envolvendo, também muito grave, envolvendo o estupro de uma garota de apenas 13 anos. Sabia dessa? Sabia dessa? Não, mas não é estupro, né? É uma relação então, sexual ilícita. Então, é que tudo começou como estupro, que assim, é o seguinte... Nos Estados Unidos, dependendo do estado que você tá, mesmo que seja consensual... É estupro. Se a garota é menor de idade, é de estupro. De 14 anos. 14 anos é a lei. Então é o seguinte, o Polanski tinha 44 anos, em 77... foi convidado para fazer uma sessão de fotos como fotógrafo para a revista Vogue. E a modelo era Samantha Geimer, que tinha apenas 13 anos. Nessa primeira sessão, a Samantha já tinha dito para sua mãe que o Polanski tinha pedido para ela trocar de roupa na frente dele, e ela ficou incomodada com a situação, mas não aconteceu nada além disso. Ela não queria voltar para a segunda sessão, mas a sua mãe, provavelmente de olho na grana, falou, não, vai lá, minha filha, vai tirar mais uma sessão de fotos. O que ela não sabia é que a segunda sessão seria na casa de Jack Nicholson. E se eu vou dizer uma coisa, senhora e tua mãe, se você tem uma filha menor de idade, ou maior que seja, nunca a mande para a casa de Jack Nicholson. Porque, cara... Conselho sábio, hein, homem? Isso é sábio, velho. Porque o Jack Nicholson é maluco. E aí, por acaso, na segunda sessão na casa do Jack Nicholson, eles deram umas bebidinhas pra menina beber lá. E aí surgiu acusações de que teria também drogas pra dopar a menina. E aí o Roman Polanski praticou ato sexual com essa menina de apenas 13 anos. O que nos Estados Unidos é crime, sim senhor. Tá? Aí ele foi acusado de ter drogado a menina, ter bebedado ela, de ter estuprado ela. As acusações depois foram retiradas, ficou apenas o lance dele ter mantido relação com uma menor, que já é um crime bastante grave. Acontece que ele conseguiu no tribunal, ele chegou a ficar preso alguns dias, mas conseguiu no tribunal uma autorização para sair do país, para acabar um projeto que ele tinha, que estava filmando na Europa. Pegou, saiu e nunca mais voltou, obviamente, né? O que é ter dinheiro, né, cara? Pois é, cara. E aí, cara, tem toda uma discussão, né, velho? Como é que você vai... Ele vive na França hoje em dia, mudou pra França, que é um país que tem um acordo... que não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Ele só circula em países que não extraditam presos. Porque se a gente vai na Inglaterra, por exemplo, foi pra Inglaterra, e o governo americano pedir... Pro governo inglês. Manda de volta. Mandar de volta, o governo inglês manda, entendeu? O governo francês não. Então, mas isso já faz, né, 32 anos. O Polanski mesmo já admitiu o seu erro e admitiu o seu arrependimento e tudo que mais. Que legal, né? Só pedir desculpas. Enfim, é muito triste. Mas o sinistro é que ele foi indicado pro Oscar, ele ganhou o Oscar em 2003 por O Pianista. Não foi buscar, né? Obviamente que não foi buscar. O Harrison Ford, que recebeu o Oscar em nome dele. E, enfim. É engraçado que na época que eu lembro de 2002, foi abafado esse caso, né? A justificativa de que ele não recebeu. Que ele não foi receber. É porque, cara, como ele é um diretor muito conceituado, né, cara? É foda, é errado, mas existe uma certa complacência aí. Exato. E do Jack Nicholson também, né? Existe na casa dele, pô. Em 73, isso é sensacional porque isso é um sonho meu, assim, particular. Eu queria muito, muito estar vivo pra assistir um cara desse fodaralhão ganhar o Oscar. Chegar lá e cagar pra tudo isso. Eu falo assim, ganhei essa porra, foda-se vocês, isso não significa nada. Eu não trabalho por causa dessa cultura escrota de número um. foda-se tudo, vou pra puta que pariu. Que é basicamente o que o Marlon Brando fez pelo Oscar de O Poderoso Chefão 1, que é sensacional. Só que em vez de mandar um grande pau no cu genérico, ele usou aquilo como um protesto. Ele mandou uma atriz, né, vestida de índia, mas quem tava assistindo na hora achou que era uma índia de ele verdade. Disse que ele disse que era uma índia, né, de verdade, assim. Mas é até mais inteligente botar uma atriz, porque ela tem lá poucos segundos, ela tem que ser articulada e tal. Mas é uma atriz se passando por uma índia, que foi fazer um discurso em benefício dos indígenas americanos, dos nativos americanos, que foram dizimados através da história americana. Isso é bastante interessante. A mulher foi lá, recebeu o Oscar por ele, fez o protesto dela, ela foi censurada, ela teve só 45 segundos para falar, mas logo depois ela virou as costas e entregou o discurso em sua íntegra para a imprensa. Isso é fodão. Fodão. Fodão. Porque isso, pra mim, são os dois grandes momentos de Marlon Brando pra história. Agora, que é esse Oscar fato... e a cena de sexo anal em Paris. O último tango de Paris. Agora, cara, mostrando os vários usos que você pode ter pra manteiga de cozinha. Agora, manteiga de cozinha. Quero comercial perfeito de margarina. Pegou manteiga de cozinha? Aliás, tem um curtinho aí, procure na internet, pão com manteiga. Que é sobre isso também. Que maravilha. Agora o nível vai descer na cada... Agora você cada falou dia. Que, tipo, que é até mais legal ser uma atriz. Eu discordo. Você discorda? Porque a dita índia foi lá protestar porque o Hollywood não dava espaço para os indígenas nativos norte-americanos no cinema. E aí, o Marlon Brando não deu espaço para o nativo norte-americano indígena no Oscar também. Porque ele pegou uma índia, uma atriz, se passando por índia, né, cara? Pode crer. É um baita contrassenso, sabe? Desculpar, mas, cara... É verdade, faz sentido. Mas eu apoio qualquer um que cague na cabeça da ordem pré-estabelecida. Mas se qualquer um for o Marlon Brando, né? Sobretudo, sou fã de Marlon. Marlon, um beijo. Outra coisa bizarra é que recentemente foi encontrado um mendigo... em Los Angeles, que se diz filho do Nick Nolte. Segundo ele, a mãe do Nick Nolte teria tido um caso com o pai, ou melhor, a mãe do mendigo teria tido um caso com o Nick Nolte na década de 70. E cara, tem foto do mendigo que tá aqui no post também. Mas, meu, é muito parecido, velho. Nick Nolte é o pai do Hulk no primeiro filme. É ele mesmo. O que aconteceu foi o seguinte: o mendigo tava passando em frente de uma loja de televisão que tava em repeteco o filme do Hulk. Ele olhou ali e falou, meu pai, só pode ser ele, cara. Ele é um mendigo no filme, quase, ele, né, cara? Ele tá um mendigaço, cara. Tipo, aquele cabelo todo esgruvinhado, aquela... E é legal que, cara, tipo, a imprensa de tabloide no Brasil ainda é muito iniciante, muito amadora, né, cara? E lá na gringa isso é uma indústria de verdade estabelecida. Você imagina um prato cheio, cara, pros mas tabloides. Toda imprensa de tabloide é amadora, né? Mas a gente tem um exemplar no Brasil, que é o Jornal dos Esportes. Vocês já leram isso? Não. Quem curte esporte? É o Jornal dos Esportes, é um jornal no Rio de futebol que inventa as maiores contratações, tipo, Botafogo contratará Romário, Botafogo contratará Zidane. E é muito maneiro que todo mundo sabe que é caô e todo mundo compra. É genial! É muito bom. Um beijo, Jornal dos Esportes, que alimentou minha adolescência com muita esperança. É tipo o NP, né? Que fazia muito isso, né, cara? De inventar histórias, sabe? O NP, né? Estão grávida de alienígenas. Bebê diabo, né? Mas enfim. Enfim, e aí, né, o Nick Nolte vazou na imprensa, o Nick Nolte negou que era pai do cara, enfim. Tá aí a prova pra você tirar a prova aí se o cara parece ou não parece muito com o Nick Nolte. Outro caso muito bizarro, esse mais recente ainda, é o Joaquim Fênix. Ah, esse é interessante a gente comentar. O Joaquim Fênix é um ator que todo mundo conhece, fez Sinais, que é um filmaço. Adoro, né? todo mundo adora Sinais. Uma merda, Sinais. A eleição na comunidade do Orkut tá indo bem, Álvaro. Tá indo bem. Sinais tá ganhando. Sinais é uma merda, me apoiem, por favor. Ele também fez Gladiador, que filme mais que o Joaquim Fênix fez? Os Donos da Rua. Que ele é o... Foi indicado, mas não ganhou, né? Foi indicado pro Oscar. Johnny June, como o Johnny Cash. Exatamente. Interpretação brilhante do Joaquim Fênix, cantando também, com uma voz muito parecida com o Johnny Cash. Eu gostei bastante do filme. Ele tá maravilhoso, cara. Então, o filme vale pelos dois, né? Pela Reese Witherspoon, que finalmente acertou, e pelo Joaquim Fênix. Mas aí o Joaquim Fênix pirou, ou diz que pirou, resolveu largar a indústria fonográfica e se dedicar à carreira do quê? De rapper. Ele resolveu que ele quer fazer hip hop. Primeiro, cara, fora o Eminem, eu acho que os brancos deveriam evitar fazer hip hop. De Barbie, então. É, tipo um maciarro pro reggae, né, cara? Enfim. E aí o Joaquim Fênix foi dar uma entrevista no David Letterman, que ficou muito conhecida pela internet, aí todo mundo viu. Ele é totalmente sem paciência com a entrevista e com uma cara de que não quer estar ali, dizendo que sim, me respeitem, entendam. Eu não quero mais ser ator, eu quero ser um rapper, eu vou ser músico, né, cara? Eu tô cansado de ser ator. Acontece que o Casey Affleck, que é irmão do Ben Affleck, que já foi citado nesse podcast também, está filmando um documentário sobre essa história, que seria, na realidade, um documentário sobre a ascensão musical de Joaquim Fênix. Mas... Que ascensão! Que ascensão. Mas, o que eu acho, cada vez mais eu estou certo disso, na verdade, ele está filmando um filme sobre olha como o Joaquim Fênix é engraçadão e enganou a imprensa mundial. Eu aposto muito que essa história está caminhando para isso, para um mockumentary, né? Um documentário revolucionário, aí, tipo uma evolução do Borat, né, cara? Com o Joaquim Fênix estrelando. Agora, tamanha proporção que isso alcançou, eu quero ver o Joaquim Fênix ter cara de fazer a barba e ir diante da imprensa e falar, galera, é brincadeira, estou filmando Transformers 3, sei lá. Mas eu não acho que possa ser exatamente uma brincadeira, pode ser também uma reflexão. Tem um filme do Jim Carrey que é bastante interessante sobre aquele comediante que fazia Táxi, que é um filmaço, seriado americano, que é o Andy. Mundo de Andy. E aí eu esqueci o nome, que o sobrenome é complicado. Kaufman? Não. Kaufman é o roteirista. Mas Andy qualquer coisa. Warren. Não, também não. Não. Mas eu acho que é Andy qualquer coisa. E ele é também um primeiro comediante que começa a flertar com essa coisa de o que é verdade e o que é mentira. Essa coisa que o Borat faz. Mas o Borat faz, ele faz protegido, né? Pelo universo ficcional. O Borat, quando faz isso, ele faz. Andy Kaufman? É Andy Kaufman, perfeito. Que o Borat, ele faz quando a câmera tá ali e ele some com a persona real dele, ele não dá entrevista, o Sacha Baron Cohen, só raramente ele aparece, mas o personagem dele, ele é ficcional o tempo todo, e algumas pessoas sabem ou não. Esse Andy foi o primeirão que durante parte da carreira dele, ele simulou algumas coisas, nesse filme do Jim Carrey fica bem retratado. Tem uma cena muito boa, inclusive, que... Porque o Andy Kaufman fazia aquele seriado Táxi, né? Exatamente. Que era muito popular, tinha até o Danny DeVito no elenco. Exatamente. Né? E aí ele se tornou um baita ícone da comédia, mas ele nunca se sentiu muito confortável nessa posição de fazer os outros rirem, né? E aí tem uma cena que aparece no filme, inclusive, com o Jim Carrey, que ele tá no teatro fazendo uma espécie de stand-up. E aí ele pega uma vitrola, coloca a vitrola no colo e coloca pra tocar, tipo, uma leitura do Hamlet, tá ligado? Tipo, num vinil, assim. Então ele fica sentado com a vitrola no colo, olhando pra plateia, com aquilo tocando o espetáculo inteiro. Sem desmontar em nenhum momento, como o Borat não desmonta, né, cara? Claro. Pode ser uma brincadeira, pode ser um exercício interessante, cara. Do que é verdade, do que não é. Pode ser mais do que fazer rir. É fazer refletir, que acho que pode ser uma crítica bacana. Tem muita babaquice em Hollywood, né? Não só em Hollywood, aqui também, né? Da cultura da celebridade, da babaquice extrema, de gente que vende qualquer merda através do valor da celebridade, não propriamente do... Então, de repente, esse documentário pode ser por um rapper de merda. De repente funciona porque é o Joaquim Fênix. Eu não sei, a gente não sabe qual é o tom desse documentário, mas isso pode ser muito interessante, cara. Se for uma pilhera, se for uma sacanagemzinha, eu já vou assistir, acho legal pra caralho. E serei fã de Joaquim Fênix, de fato. Depende muito das imagens que ele tem pra mostrar. Mas, de forma geral, eu acho meio estranho, assim, você se... Bom, sei lá. Você se utilizar da indústria de massa pra criticar a indústria de massa. E ainda mais quando você é um astro de Hollywood. E essa exposição que ele tem... que não é qualquer um que teria, saca? Tipo, mas de repente é isso mesmo. Mas de repente ele não quer se vender. Eu acho interessante ele fazer uma... um filme que tem alguma pretensão artística muito mais do que fazer bilheteria. Porque aqui, certamente, ele tá perdendo dinheiro, né? Porque o que ele deve estar deixando de fazer filme é uma grandeza. Ah, sem dúvida nenhuma. Mas aqui, mas eu acho interessante, acho que pode ser isso. Só antes de finalizar, um recado relevante aqui no Twitter, que veio do Fábio Nogama. Fabiano Gama. Ah, tá. Fabiano Gama. Que é o seguinte: tem um mito de que aquela cena do Indiana Jones em que o nosso herói se vê frente a frente com um mestre na arte da espada dupla e simplesmente dá um tiro de longe com cara de entediado. Isso não estava no roteiro, só aconteceu porque Harrison Ford estava com desinteria e teve que terminar logo a cena. Muito bem lembrado, e é verdade mesmo. Eles estavam gravando na Tunísia e aí tinha uma cena de luta envolvendo esse cara com a espada e o Indiana Jones. Só que deu uma caganeira geral, não só no Indiana Jones, mas em todo mundo. O maior, quase todo mundo, né? Aparentemente quando dá água que eles estavam bebendo, se não me engano. Cara, se você vai pra Tunísia, leve sua própria comida, né, cara? No mínimo, né, cara? Se possível, pra pior. E aí, tinha essa cena eles gravando naquele sol escaldante, e o Harrison, e tipo, vinha a cena de luta. Aí o Harrison Ford virou pro Spielberg e falou: pô, cara, eu não posso simplesmente dar um tiro nesse cara. Aí o Spielberg: beleza, cara, vai lá, faz isso que é genial. E aí, a cena clássica que surgiu por causa de uma caganeira. Bora, que boa origem. E é isso, né, cara? Essas foram algumas das muitas bizarrices que Hollywood nos apresenta. De cinema nacional, o Álvaro levantou uma lebre ontem, que é interessante, do filme, né, do rapaz da PUC lá. Ah, uma história interessante que não é bizarra, é apenas curiosa, né? Que é do Matheus Souza, que vai ter o filme começando dia 12 de junho, sendo lançado, que é apenas o fim com o Gregório do Vivier e a... Erika Mader. Erika, um beijo. Eu tenho uma história com a Erika Mader. Você tem uma história com a Erika Mader? Tenho uma história com a Erika Mader. Ela não sabe, né? Mas eu tenho uma história com a Erika Mader, porque eu me apaixonei por Erika Mader, porque eu fui no Engenhão, no jogo do Botafogo. Fudeu, minha namorada tá ouvindo isso, tô fudido. Mas enfim, aí eu tava vendo o jogo, e aí eu olhei pro lado, assim... Aí eu vi que era a Erika Mader. Só que tinha a Erika Mader e acho que a irmã dela, ou prima dela, que era mais gata do que ela, inclusive. E eu fiquei olhando, caralho, que imagem de Deus. Eu fiquei olhando, e quando eu olhei, ela estava olhando para mim também, tamanha a minha fixação. Eu, caralho, a Erika Mader está dando mole para mim. Aí eu me emocionei tanto que continuei assistindo o jogo e não levei nada em frente. Fiquei com medo. Foi no banheiro e se foi em outro lugar. Eu fiquei com medo. Confesso que medrei. E aí, não, mas enfim. Fiquei curioso nesse filme. Curioso esse filme, além do fato de que na minha fantasia a Erika Mader me deu mole, é que esse filme todo foi gravado com custo total de R$8.000. É. Que tanto a Erika quanto o Gregório. Quando toda a equipe de filmagem são de estudantes da PUC do Rio de Janeiro, que usou o equipamento da PUC, e o Matheus, num ato de grandiloquência absurda, falou: vou fazer um longa com um roteiro meu, chamou todo mundo trabalhou de graça, e com R$8.000 fez um longa que é bastante interessante. Só se passa em uma maldita locação, praticamente, que é a PUC, porque o equipamento não podia sair da universidade. Então o filme inteiro se passa na PUC, tem participação do Adnet, que é pequena, não gosto muito da participação do Adnet, mas é o Adnet, sempre vale a pena. O Gregório e a Erika são monstros. A Erika é um monstro de gata e carismática, mas o Gregório é um monstro de ator, vale a pena ver. É um filme que custou R$10.000, acho que é um exemplo para todo mundo que quer ser cineasta. E é um filme, eu não vi ainda, mas eu não vi ainda, já ouvi bastante pessoas falarem sobre o filme. O Jovem Nerd fez um podcast com o Matheus Souza. Com o Matheus Souza participando, falando do filme também. O filme é cheio de referências pop, referências nerd. E é isso que a gente precisa no Brasil: cinema pop bem feito, sem as mãos da grande Globo, entendeu? Então, vamos assistir esse filme, dia 12, estreia. E vale lembrar, você falou que... Então, ainda estamos chegando na parte da bizarrice, né? Que parte desses R$8.000 que foi feito para, que foi usado para fazer o filme, veio da rifa de um whisky, né? De um whisky, exatamente. Agora, sabe quem foi pago com esse dinheiro? Quem? Foi o único cara que recebeu para fazer, o eletricista, que trabalhou em Tropa de Elite e em O Incrível Hulk. Isso descobri no podcast do Jovem Nerd. Caralho, eu conheço esse eletricista! E aí, nos trailers, no primeiro trailer que eles fizeram, eles colocaram do mesmo eletricista de O Incrível Hulk. Brilhante, né? Valeu pra caralho. E aí esse cara é o único cara que é realmente profissional, quer dizer, ou que trabalhou, né, sobre foi assalariado pra isso. Enfim. Pô, mas vale a pena, você que gosta de cinema, um cara que é cineasta e levou seu amor ao extremo e fez um bom filme. É isso aí. Tem uma série de deficiências, mas é bom pra caralho, sobretudo no contexto que foi feito. É bom pra caralho. Vamos pegar umas câmeras aí no depósito da MTV, vamos sair filmando por aí. Muito bem, essas foram as bizarrices do cinema. Vamos agora às estreias da semana, muito rapidamente. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Estreia nesta sexta-feira, Intrigas de Estado, o filme de Kevin MacDonald, que dirigiu O Último Rei da Escócia, e com o roteiro de Tony Gilroy, o meu novo queridinho em Hollywood. Tomando o lugar de Jerry Apa, olha só. Não, tô brincando. Você é tão volátil assim? Não, comédia de Jerry Apa, tô cinema de ação barra... thrillers, de forma geral, esse Tony Gilroy sabe muito bem o que faz. Escreveu todos os roteiros da série Bourne. Escreveu e dirigiu o Duplicidade. E escreveu e dirigiu Michael Clayton, Conduta de Risco. O filme tem no elenco Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Ellen Mirren, Robin Wright Penn, o Jason Bateman e o Jeff Daniels. É um filme de espionagem baseado numa série da BBC. O Kevin MacDonald é um ótimo diretor, o Tony Gilroy é um ótimo roteirista e o filme vem sendo muito elogiado. Eu ainda não vi, mas farei isso na semana que vem, sem dúvida nenhuma. Confira, né? Além disso, estreia Hannah Montana, o filme. Não tem nada o que dizer desse filme. E além disso, estreia Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, um filme de um diretor que eu até acho que tem seus momentos, que é o Mark Waters, que dirigiu aquele Garotas Malvadas, já assistiram? É tipo uma sátira a esses filmes de escola. Ah, tá. Tem seus grupinhos com a Lindsay Lohan. É, exatamente. Ah, esse filme é bom. É bom, cara. Esse filme é bom. E é mó tipo mascarado de comédia de adolescente imbecil. É. E é super cheio de subtextos, assim. É legal pra caralho. Não, é bom, né? É bom, sim. Que a mina... E a Lindsay Lohan tá... matadora. A mina veio da África do Sul, no intercâmbio, uma e aí ele meio assim. Que faz umas analogias entre a selva e a escola. Exatamente, é bom. É bom, cara. Bom, esse filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas tem no elenco Matthew McConaughey, o que é um péssimo sinal, a Jennifer Garner, o que pelo menos plasticamente é um ótimo sinal, e o Michael Douglas, que ultimamente não dá sinais de vida. Enfim, é um filme, uma comédia romântica. O Mark Waters acertou em Outras Malvadas, quase acertou em E Se Fosse Verdade, com a Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo, sabe? Eu achei muito cansativo esse filme. É um filme espírita. Mas é um filme espírita. Não acho que é espírita esse filme, é totalmente espírita esse filme. Enfim, se você gosta de comédia romântica, vá assistir Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. Se você gosta de thrillers de ação, assista Intrigas de Estado. E se você gosta de porcaria, assista Hannah Montana, o filme. Não, mas se você gosta de comédia romântica, eu indicaria também o Mulher Invisível, cara. Que me surpreendeu. Ah, você indicaria. Eu indicaria. Então indica, cara. Não, eu já indiquei. E não vai indicar por quê, cara? Não, é que assim, ele não estreou essa semana, né? Ele estreou a semana passada, tanto que eu já vi, mas a gente não falou dele, ele passou batido. Eu falei. Você falou? No meio do podcast. Falou, é verdade. Bom, mas agora que é a área de estreias da semana, né? Vamos reforçar, porque me surpreendeu, cara, porque o trailer dele não vende ele como sendo uma comédia mais inteligente. Ele parece, sabe, um filme Se Eu Fosse Você 2. E não é, cara. Ele é muito melhor do que isso. Eu gostei mesmo do filme. Ele me surpreendeu. Eu ouvi críticas ruins e boas, mas eu acho interessante ter esse Selton Mello. Vale pra caralho. Tem Luana Piovani. De lingerie. De lingerie. Não vale só de lingerie, caralho. Cara. Paga peitinho? Mas assim, não... Não paga peito. Sai de bubo, sai de bubo. É isso. Maravilha, galera. Deixa chega, né? Com essa declaração tão intelectual. É isso aí. Então, semana que vem a gente volta? Será? Tomara a Deus, né? I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.